Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. A sexta. Pierrot, escondido por entre o amarelo dos girassóis, espreita em cautela o sono dela dormindo na sombra da tangerineira. E ela não dorme. Espreita também de olhos descidos, mentindo o sono, as vestes brancas do Pierrot gatinhando silêncios por entre o amarelo dos girassóis. E porque ele se vem chegando perto, ela mente ainda mais o sono a mal ressonar. Junto dela não teve mão em si e foi descer-lhe um beijo mudo na negra meia aberta arejando o pé pequenino. Depois os joelhos redondos e lisos, e já se debruçava por sobre os joelhos a beijar-lhe o ventre descomposto, quando ela acordou, cansada de tanto sono fingido. E ele ameaça fugida, e ela furta-lhe a fuga nos braços nus estendidos. E ela, magoada dos remorsos de Pierrot, acaricia-lhe a fronte num grande perdão. E feitas as pazes, ficou combinado que ela dormisse outra vez. José Sobral de Almada Negreiros nasceu em São Tomé no ano de 1893, mas veio para Portugal com apenas 3 anos, depois da morte da mãe. Nessa altura ficou ao cuidado dos jesuítas no Colégio de Campolide e anos mais tarde, quando entrou para a Escola Internacional de Lisboa, publicou o primeiro desenho na revista A Sátira e criou também o jornal A Paródia, em que foi o único redator e ilustrador. Almada Negreiros, para além de pintor e escritor, foi ao longo de toda a vida poeta, ensaísta, dramaturgo e romancista. Em 1913, apresentou a primeira exposição individual composta por 90 desenhos e foi também nesta altura que conheceu Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, com quem editou a importante revista Orfeu. Em 1919, foi viver para Paris durante um ano e cerca de 8 anos mais tarde voltou a deixar Portugal e a partir para a Espanha, onde colaborou com diversas revistas e veio a conhecer a pintora Sara Afonso, com quem casou em 1934, já em Portugal. Por cá, fez parte de um movimento monárquico conhecido pelo grupo do Tavares e, sendo apoiante das ideias nacionalistas, colaborou com as grandes obras do Estado Novo através do desenho e da pintura. Para Almada, a escrita foi sempre uma forma de crítica e, para além das suas próprias criações, o artista colaborou durante muitos anos com várias publicações periódicas na imprensa. Em 1966 foi eleito membro honorário da Academia Nacional de Belas Artes e em 67 recebeu o grande oficialato da Ordem de Santiago de Espada. Aos 77 anos, o artista teve uma paragem cardíaca e morreu. Primavera. O sol vai esmolando os campos com bolos de ouro. A pastorinha aquecida vai de corrida a mendigar a sombra do chorão corcunda, poeta romântico que tem paixão pela fonte. Espreita os campos, e os campos despovoados dão-lhe licença para ficar nua. Que leves arrepios ao refrescar-se nas águas. Depois foi de vez, meteu-se no tanque e foi espojar-se na relva a secar-se ao sol. Mas o vento que vinha de lá das azanhas do mar trazia pecados consigo. Sentiu o desejo de dar um beijo no filho do Senhor Morgado e lembrou-se logo do beijo da horta no dia da feira. Fechou os olhos a cegar-se do mau pensamento e foi lembrar-se do próprio Senhor Morgado à meia-noite ao entrar na adega. Abanou a fronte para lhe fugir o pecado, mas foi dar consigo na sacristia a deixar o Senhor Prior beijar-lhe a mão e depois a testa, porque Deus é bom e perdoa tudo. E depois as faces, e depois a boca, e depois... Fugiu. Não devia ter fugido. E agora o moleiro lá no arraial, bailando com ela e sem querer, coitado, foi ter ao moinho ainda a bailar com ela, e lembra-se ainda sentada na grande arca, e mãos alheias a desapertar-lhe as ligas e o corpete, enquanto houve a história triste do moinho com 50 malfeitores. Quer lembrar-se de mais, que seja pecado. Quer mais recordações do moinho, mas não encontra mais. Ah, e o boieiro, quando a guiara junta, topou com ela e lhe perguntou se vira por acaso uma borboleta branca a voar a muito, uma borboleta muito bonita, que não tinha visto. Mas o boieiro, desconfiado, foi procurando sempre, e até mesmo por debaixo dos vestidos. como desejava poder ir com todos. Não sabe o que sente dentro de si, que a importuna de bem-estar. Teria a borboleta branca fugido para dentro dela?